eu não mereço tua misericórdia, mas tu vieste de longe, escutei tua voz, mas chamo o meu nome. Deixou tudo o que tinha para perdoar o mundo Salvador. Meu Salvador, meu resgatador. Redentor, livraste a mim. Me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Me prostro aos teus pés.